Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu, de alguma forma, não sabemos o porquê. Não sabemos até quando. Não sabemos de nada. Mas o Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. E eu sou o Telo. E nós vamos começar com a continuação que nós prometemos para vocês para falar sobre o Enem de 2021 aqui no Manicômio Brasil S.A. Como vocês já sabiam, o Enem aconteceu. Mas ele não necessariamente aconteceu. Ele meio que aconteceu. Eu vou explicar. Ele tava lá. O Enem tava lá. Houveram vários escândalos, assim, absurdos, né? No dia da aplicação da prova do Enem. Porém, eu vou começar aqui com um número que talvez seja o maior escândalo, assim, da questão toda, que é o nível de abstenção da prova, ou seja, pessoas que estavam mesmo inscritas para o Enem e que não foram, não compareceram mesmo à prova, um nível de 51,5%, que é a maior abstenção do Enem de todos os tempos, como é de se esperar. A questão, meus amores, não é só o nível de abstenção, que não é surpresa, vamos dizer assim, para nós que estamos aqui deste lado do espelho. Mas sim a reação do Ministério da Educação a esse nível tão alto de abstenção. O atual ministro da Educação, o Milton Ribeiro, teve a coragem de atribuir o medo da Covid-19 e um suposto trabalho da mídia em contrário ao Enem por essa abstenção tão alta de 51,5%. Eu vou ler para vocês, porque vocês sabem que as aspas das pessoas que fazem parte do desgoverno sempre valem a pena. E são um exercício, assim, infinito, tanto de análise de discurso, quanto para as pessoas aí que fazem psicanálise, né? Uma linha freudiana ali, para fazer certas análises do que se fala. Então, assim, é sempre um prato cheio, né? Pelo menos os cientistas de humanas do Brasil, apesar de estarem com o bolso vazio, sempre estão com um prato cheio de material para ser estudado. Então, abre aspas. Este ano tivemos uma abstenção maior, parte pela dureza e a questão do medo da contaminação, parte por um trabalho de mídia contrário ao Enem. Isso é fato, e de uma maneira até meio injusta. Não foi o mesmo trabalho de mídia feito contra o exame da FUVEST em São Paulo. Não vi ninguém falando tão enfaticamente quanto o Enem, embora nós tenhamos tomado todos os cuidados. Fecha aspas. Isso foi dito durante a coletiva de imprensa, que sempre acontece com o Ministério da Educação, junto com a diretoria do INEP, para falar sobre os primeiros números do Enem. Não sei se o Telo tem alguma coisa a dizer, mas eu gostaria apenas de chamar atenção a dois fatos, assim. Primeiro, esse discurso do medo da contaminação, medo da Covid, que o governo Bolsonaro fez questão, desde o começo da pandemia, de sempre, sempre, sempre usar a palavra medo, e nunca a palavra precaução, cuidado, preocupação. Nunca esses termos, vamos dizer assim, positivos para falar da atitude das pessoas em relação a um vírus mortal e completamente descontrolado que está assolando a humanidade no momento, mas sempre a palavra medo, que é para usar aquela masculinidade tóxica do tipo, ah, vocês que estão se preocupando, vocês são covardes, vocês têm medo. É, a culpa é de vocês, não é nossa que fez uma prova que vai reunir um monte de gente num lugar fechado, dentro no meio de uma pandemia. Exato. A culpa não é nossa, é de vocês. É, vocês têm medo, vocês são fracos. E aí a segunda coisa é a mídia contra. Eu acho muito interessante essa colocação do ministro, principalmente a comparação completamente desmedida em relação à FUVEST, porque, primeiro, houve sim muita crítica em relação à realização da FUVEST no final de 2020. Só que assim, o ministro não deve ter visto e o ministro também não deve, acho que, entender muito bem que é muito diferente você criticar uma prova de âmbito estadual e outra de âmbito nacional. Segundo que, se o governo do estado de São Paulo, por exemplo, tivesse falado para a USP, não, vocês estão proibidos de fazer, a USP não ia ter o que falar e a FUVEST estaria cancelada. O poder que existe no Ministério da Educação e no INEP em questão de quem manda em quem e quem tem vontade de mandar em quem, porque isso também tem a influência aí na situação, é completamente diferente. Então, houve, sim, muita crítica. Só que a diferença é que a mídia nacional, os outros estados do Brasil, não precisam repercutir o escândalo que foi a FUVEST em São Paulo. O Enem, sim. Outra questão interessante dessa declaração, nessa ocasião aí, do sinistro da educação, é que ele adicionou um, vamos dizer assim, um adendo muito estranho, comentando do porquê o governo insistiu tanto, e comemorou tanto todas as liminares que foram derrubadas, que tentaram, né, adiar o Enem, e comemoraram e cantaram vitória, porque, enfim, nenhuma das liminares acabou por ter sido, enfim, vitoriosa. Mas ele disse que, no caso das pessoas que prestam o Enem, que eles estão falando com pessoas adultas, não é a mesma coisa que lidar com crianças. Isso me deixou muito intrigado, porque isso é um fato estatístico, e isso é recorrente desde o começo do Enem, que, óbvio, que existem pessoas fora do ensino médio que fazem o Enem, principalmente depois que ele virou ingresso para muitas universidades públicas, mas é um fato que a maioria esmagadora das pessoas que prestam Enem todos os anos são pessoas entre 17 e 19 anos, ou seja, que estão terminando o ensino médio mesmo, né, naquele ano. E eu acho interessante essa noção de que pessoas de 17 anos são pessoas adultas. É muito contraditório e cruel. As determinações de quem é responsável, quem é adulto, quem é criança do governo Bolsonaro variam muito, né? Variam conforme a situação, né? É, exato. Se for um feto, é criança até a hora que ele sai de dentro da mãe. Aí saiu de dentro da mãe. Se for branco, é uma criança até uns 10 anos. Se for negro, já é adulto, né? E já é responsável pelas coisas. É bem assim mesmo, né? Agora, enfim, é isso, basicamente. O estado do Amazonas foi o único estado inteiro em que o Enem não foi realizado por causa, eu não sei se nem dá pra chamar de crise, acho que é colapso a palavra correta, que está acontecendo no sistema de saúde do Amazonas e que, obviamente, faz um efeito dominó em absolutamente todos os outros setores da sociedade no Amazonas. E, realmente, ao menos isso, o governo federal não insistiu para que acontecesse. Então, todos os estudantes do Amazonas, na verdade, vão ser realocados em duas outras datas. Outro grande escândalo do Enem desse ano foi a superlotação das salas. Ou seja, o INEP alocou mais estudantes do que o permitido dentro de várias salas aí ao redor do Brasil. E muitos estudantes tiveram que simplesmente chegar, descobrir que as salas que eles tinham sido alocados para fazer a prova estavam lotadas, de acordo, obviamente, com as tais normas de segurança, e tiveram que dá com a cara na porta e não puderam fazer a prova. É, acho que a segunda prova ainda é amanhã, né? Amanhã, domingo. É, ainda tem muita coisa para acontecer dentro dessa palhaçada toda. É basicamente isso em relação a escândalos. Em relação ao conteúdo da prova, não houve nenhuma pergunta, absolutamente zero, zero assunto sobre pandemia e vacina. Zero, gente. Porque o Enem lida com coisas atuais, né? Logo, como não tem uma pandemia acontecendo, então... Exato, não faz o menor sentido. Outras temáticas que são aí espinhosas para o governo Bolsonaro também ficaram de fora, como questões sobre causa LGBT. Esperado. Questões de história sobre a Era Vargas e também questões de história sobre a ditadura militar. Também completamente ausentes. Mas não teve ditadura, Cairo. Você esqueceu, você não recebeu o memorando do governo Bolsonaro? Não teve ditadura. Eu acho que é por causa da pandemia, né? E como eu tô em outro continente, acho que vai demorar pra chegar um pouquinho mais aqui em casa. Entendi. FedEx perdeu o memorando. Se calhar tá no meio do Oceano Atlântico. Nunca saberemos. Boiando. Apesar disso, em análises pedidas pela imprensa para professores, a prova foi considerada bem elaborada e equilibrada. E passou longe de polêmicas. Uhum. Em contrapartida, houveram questões sobre a história, né, a história falhada do Rio Tietê em relação à sua despoluição, sobre questões de igualdade de gênero e movimentos feministas, e também menção aí a MC Fiote e o seu Bumbum Tantã, mas não por causa da vacina, e sim uma questão de contextualização cultural em relação ao uso que o MC Fiote fez do sample da música do Bá para construir a sua música do Bumbum Tantã. E eu vi também sobre essa questão do MC Fiote, pessoas comentando que ela tinha duas respostas possíveis, né, que podiam ser consideradas corretas. Normalmente, quando isso acontece, a questão é anulada, inclusive. Exato. Mas, assim, enfim, gente, é isso basicamente. o Enem não falou absolutamente nada sobre pandemia e vacina. Conseguiram usar um elemento cultural que está sendo associado neste momento com a vacina e desviaram do assunto na mesma. Assim, ó, chef's kiss. Eu tenho aqui uma metacrítica, vá lá. Nas fontes, nós temos uma fonte principal para essa questão da análise da prova do Enem, mas todos os outros jornais e mídias também fizeram isso. No nosso caso, é o Estadão. Mas, no texto do Estadão, todos os professores que eles entrevistaram para comentar a prova são professores do sistema privado. É do ângulo, é do objetivo, é do poliedro, é do coque, é do positivo, é do etapa. Quer dizer, eu não entendo muito bem por que é que só professores do ensino privado é que são chamados para comentar uma prova que é majoritariamente aplicada a estudantes de escolas públicas. Eu realmente não entendo. Eu entendo, gente, isso é uma pergunta retórica, mas enfim. Enfim, mídia burguesa, né? O que esperar? Mas prestem atenção nisso, ouvintes. Prestem muita atenção nisso. Sempre que o tema é educação, prestem atenção nos professores que são consultados para saber se eles são de escolas públicas ou escolas privadas. É um detalhe muito importante. Agora, mudando de assunto, vamos falar ainda novamente sobre um assunto da semana passada, olha só, Telo. Que é a grande pataquada diplomática entre Brasil e Índia por causa das questões da vacina. E que, na verdade, agora tem um terceiro elemento oficialmente nessa novela, que é a China. Porque até então, a briga do Brasil com a China corria numa narrativa, e essa história com a Índia, na verdade, começou por causa da vacina. Então, é uma coisa muito mais recente do que a briga com a China. Como nós já noticiamos aqui em edições anteriores do Notícias Quebrando, o Ernesto Araújo causou um incidente diplomático junto com o Carlos Bolsonaro, na verdade foram dois no ano passado, por causa de tweets completamente fora da realidade de noção, e que foram respondidos aí por diplomatas chineses no Brasil, e isso causou um mal-estar imenso. Além, é claro, das declarações gerais do governo Bolsonaro, de tom racista, de tom xenofóbico, etc. E tal. Muito bem, no contexto da vacina, tudo virou uma narrativa só. Por quê? Como o Telo comentou muito bem na semana passada, a Índia faz parte dos BRICS, o Brasil deu calote nos BRICS até o momento, e toda essa história da vacina também está incluída no foco de atuação do BRICS no momento. Por quê? Atualmente, quatro países dos BRICS são produtores de vacina contra a Covid-19. O Brasil, a China, a Índia e a Rússia. Então pense na dimensão da cagada. E aí o que é que está acontecendo? Ernesto Araújo teve que colocar o seu rabinho entre as pernas e vai ter que moderar e mudar o seu discurso. Embaixadores e cônsuls do Brasil, da China e da Índia estão recebendo aí visitas e chamadas de diplomatas brasileiros para tentar mitigar os efeitos das grandíssimas cagadas que o governo Bolsonaro fez nesse âmbito. Eu acho interessante porque muito do discurso, novamente uma crítica aqui à nossa imprensa, que está sendo construída em cima dessa situação, está chamando essas cagadas de falhas da diplomacia brasileira. Falhas, tipo assim, ai, falhas. Não são falhas, gente. O Ernesto Araújo já vem mostrando há muitos e muitos e muitos anos que ele é uma pessoa extremamente incompetente. Eu acho que se você um dia se sentir, sei lá, com a crise do impostor, do tipo, ah, eu não sou bom o suficiente pro meu trabalho, pensa, o Ernesto Araújo é o cônsul brasileiro há bastante tempo. Então, não se sinta tão mal assim. Tem gente que é muito pior que você e tem um emprego estável. E aí, o novo comando do Itamaraty para todos os diplomatas brasileiros ao redor do mundo, olha o nível que o negócio chegou, é moderar o tom e focar na questão de que o Brasil precisa conseguir doses de vacinas de países amigos, vamos dizer assim. E obviamente que o primeiro foco é o BRICS, porque, repito, é a maior reunião de produtores de vacina no momento. É o maior coletivo de produtores de vacina no momento do mundo. Nem a União Europeia supera o BRICS, por causa da concentração das indústrias e por causa do número de doses que vão ser produzidas por esses quatro países. Então veja bem a faca e o queijo na mão. Mas por que exatamente nesta semana que passou, é que o negócio explodiu? Porque foi revelado pela imprensa brasileira, através aí principalmente da Mônica Bergamo, mas também foi esmiuçado o assunto pelo Daniel Dourado e pelo Reinaldo Azevedo, para surpresa de todo mundo, que o Brasil foi o único país que é membro dos BRICS e que é membro de um grupo de países considerados em desenvolvimento, ou seja, não é um país do G8, vá lá, que sabotou uma iniciativa que estava sendo liderada pela Índia e que reunia vários outros países do Sudeste da Ásia, mas também da África e do Oriente Médio, para que houvesse um esforço internacional de quebra de patentes das vacinas, para que isso barateasse e tornasse mais justa a distribuição da vacina em nível mundial e não só para países ricos, nomeadamente América do Norte e Europa. Quem foi lá entre os países pobres, o único que disse não, nós vamos sabotar essa proposta de vocês aqui. Adivinha? O nome começa com B e termina com Brasil. Ai, gente. Pois é. Detalhes. Dentro dessa descoberta, vamos dizer assim, que na verdade não é exatamente porque a informação estava escondida, mas porque realmente não teve atenção devida quando isso aconteceu lá no segundo semestre do ano passado. Mas supostamente o Brasil agiu dessa forma por causa de lobbies entre a diplomacia dos Estados Unidos e a diplomacia brasileira. Olha só, alguém está surpreso? Nem um pouco. E aí qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte. A AstraZeneca, que é a empresa que está produzindo as vacinas na Índia, fez um acordo fechado e confirmado para produzir insumos, tá bem? Para outros países conseguirem produzir a vacina dela em outras plantas fora da Índia. Ou seja, realmente para agilizar o processo e não ficarem dependendo da produção da Índia. Porque essa é outra questão muito interessante que a gente não tinha falado antes. Mas como a produção de insumos é mais rápida e mais volumosa do que a produção da vacina em si, mesmo porque a vacina tem toda aquela questão, né, da conservação, ela tem uma temperatura certa, o recipiente Exato. Certo, é tudo muito detalhado e trabalhoso. Então, realmente, os custos e o ritmo de produção da vacina são mais lentos do que a produção dos insumos. Uhum. A AstraZeneca, então, inclusive, consegue produzir os insumos aproximadamente de 2 a 3 vezes mais rápido em volume do que a vacina em si. Então, por isso que eles fecharam esses acordos com outros países que têm as condições de produzir, conservar e distribuir a vacina com os insumos da AstraZeneca, a autorização da AstraZeneca e a fórmula da AstraZeneca. Muito bem. Vamos falar especificamente de um acordo que a AstraZeneca fechou com países da América Latina, ou seja, alguns países, a maioria deles, mas não todos, desde o México até a Argentina. Ainda não tenho a lista completa, mas vamos considerar assim, países da América Latina. E que vão conseguir produzir aí, cada um assim do seu jeito, com parcerias e coisas de países vizinhos, a vacina da AstraZeneca. Na América Latina. Adivinhem qual foi o único país que ficou de fora deste acordo com a AstraZeneca? Qual será o país, né? Vou repetir, começa com B e termina com o Brasil. E isso é um resultado direto da sabotagem que o Brasil fez com a iniciativa da Índia de quebrar a patente da vacina para os países menos desenvolvidos. E assim estamos, amores. Com um acidente diplomático sanitário, como eu havia falado na semana passada. E a coisa vai ser feia, porque o objetivo do Itamaraty é tentar reverter o efeito das cagadas, visando entrar nesses acordos todos sobre distribuição internacional da vacina, o mais rápido possível. Alguém aí acredita que eles vão conseguir? Eu, sinceramente, não. Nossa, não mesmo. Pra terminar, eu tenho, na verdade, aqui apenas um preâmbulo de um assunto que nós vamos conseguir falar mais esmiuçadamente nas próximas semanas, que é, meu Deus, o número de escândalos tá ficando difícil de acompanhar. Pois é. O Tecnoblog, o portal brasileiro de notícias do mundo da tecnologia e ciências tecnológicas, fez um furo de reportagem absolutamente maravilhoso nesta sexta-feira, ou seja, agora mesmo, sobre um imenso vazamento de dados pessoais que aconteceu e que expôs os dados de 220 milhões de brasileiros. Pensem comigo, a população estimada do Brasil hoje em dia é na casa dos 230 milhões, certo? Uhum. E foram expostos 220 milhões de brasileiros. Ou seja, basicamente, a população inteira do país. É, aí as pessoas podem falar, ah, mas nem todo mundo estava nesse tipo de cadastro, porque existem crianças e tal. A questão é que tem dados de pessoas falecidas já também. Pois é, e isso é grave também, gente. Não é só porque as pessoas morreram que os dados delas não importam. Importam e muito. Além do que, existe também a probabilidade dessas 220 milhões de pessoas incluírem brasileiros que já não estão mais no Brasil. Tipo Cairo Braga, por exemplo. Aumenta mais ainda o tamanho da brecha de segurança, né? A questão é a seguinte, esse vazamento de dados já havia sido anunciado nas últimas semanas, mas ele foi anunciado como um vazamento de CPFs, apenas. O Tecnoblog conseguiu descobrir de que, na verdade, o vazamento foi um vazamento integral de informações pessoais. Ou seja, não foram apenas os CPFs que vazaram. Desde nome, sobrenome, endereço, filiação, números de outros documentos, números relacionados a previdência social, números relacionados a dados bancários, números relacionados a imóveis, ou seja, todo tipo de dado pessoal foi vazado. Mas, talvez, a principal informação desse furo do Tecnoblog é que tudo aponta para que a origem do vazamento de dados seja o banco de dados da Serasa Experian. Ou seja, amores, se alguma vez o seu nome já esteve no Serasa, não precisa nem estar agora, mas se já esteve em alguma vez, ou de parentes mortos e vivos e que estão fora do país, há altíssimas chances de que os seus dados estão nesse vazamento. Eu posso ser um pouco mais catastrófico? Ah, com certeza. Na verdade, se você já fez alguma compra com o CPF na vida, o seu dado está nessa lista. Porque essa lista do Serasa Experian, ela não é só de dívida, né? Ela também é de crédito financeiro. Então, as pessoas são analisadas pelo seu crédito. Então, mesmo que você nunca tenha ficado com o seu nome no Serasa, se você já fez uma compra através do seu CPF, se você recebe o seu salário numa conta bancária que tem o seu CPF, enfim, todas essas coisas estão unidas no sistema deles. Exato, e é aquela questão, né? A partir do momento em que você tem um cartão de crédito, ou a partir do momento que você, mesmo sem cartão de crédito, a partir do momento que você usa o limite da sua conta, é considerada uma operação de crédito e o seu CPF já está ali associado a essa operação dentro dos sistemas da Serasa. Porque vamos lembrar que a Serasa é a instituição de proteção ao crédito. Ao crédito significa as instituições financeiras, ou seja, ela não protege as pessoas, tá? De jeito nenhum. Ela protege as instituições financeiras e o comércio. Então, amores, é o seguinte, como esse furo aconteceu na sexta-feira, ainda haverá investigação muito mais profunda em relação a esses dados e nós estaremos acompanhando com certeza e daremos mais detalhes na próxima semana. Mas parabéns aí à equipe do Tecnoblog que conseguiu soltar. A parte curiosa é que o Tecnoblog fez esse furo, ele repercutiu em outros veículos de mídia online, porém a grande mídia de massa, televisão e jornais impressos ainda não está dando importância a essa notícia. Não entendi o porquê. Isso, gente, é um escândalo, assim, de proporções épicas. Porque, por exemplo, Telo Caetano vai lembrar muito bem, quando aconteceram os consecutivos vazamentos de dados de clientes da PlayStation Network, que nem tem tantos dados assim das pessoas, isso foi um escândalo internacional. Lembra, Telo? Uhum. Agora, como é que um vazamento de uma população de um país inteiro vaza dados pessoais integrais, e isso não é um escândalo midiático, eu não estou entendendo muito bem. Enfim, ainda não sabemos exatamente se o vazamento é culpa da Serasa Experian ou não, porque se for, a coisa vai ficar feia. Mas assim, muito, muito feia. Vamos acompanhar. E assim termina o Manicômio Brasil dessa semana. Vamos então para o nosso boletim de entretenimento e cultura. E a gente começa com uma notícia bem triste. A Isabel Torres, né, atriz maravilhosa aí, que recentemente viveu a Cristina La Veneno, na série Veneno, né? Ela viveu a Cristina ali na última fase dela, né? Ela, infelizmente, teve um retorno aí do seu câncer, que ela já vem lutando há muitos anos. Em entrevistas que ela deu depois da série, ela comentou que ela estava bem doente antes da gravação da série e tal, e agora, infelizmente, o câncer voltou. Ela postou nas redes sociais dela o seguinte, abre aspas, "Hoje fui ao médico e vocês sabem que eu tenho estado alguns meses aí meio mal por causa do fígado e muito cansada porque tivemos que parar o tratamento, né, o tratamento de quimioterapia que ela estava fazendo. E descobrimos um novo tumor na parte de trás das costas e uma célula que ela tinha no estômago que cresceu muito. Então, infelizmente, ela tem esse problema. Aí ela comenta que ela também tem uma nova lesão que apareceu na boca do estômago. Infelizmente, a Isabel Torres aí vai ter mais uma batalha pela frente, mas ela, inclusive, postou nas redes sociais que ela foi abaixo, ela chorou de novo, ela tá muito cansada de toda essa luta que ela tá fazendo há muitos anos aí, né? Principalmente o último ano, que foi bem difícil para ela. Mas ela completou que a vida é, sim, mega bonita e que ela vai continuar lutando, continuar seguindo. Abre aspas, a vida é uma corrida de longa distância. E no final, eu vou meter tudo isso no forno e comer junto com batata frita. Então, boa sorte para Isabel, forças aí para ela e todos nós que gostamos tanto do trabalho dela e que a maioria de nós conhecemos agora, né? Vamos dar força para a atriz nas redes sociais, porque ela precisa e merece. Maravilhosa. Ou maravilhosa, no caso. Maravilhosa. E outra coisa, né, assim, que ela vença essa batalha, porque eu quero mais Isabel na minha telinha, amores. É isso que eu quero. Exatamente. Agora em notícias mais felizes aqui, o escritor Luiz Morando, lá de BH, minha querida cidade natal, lançou um livro, biografia, sobre um ícone aí LGBTQIA da cidade de BH, que é A Cintura Fina, que é uma travesti que marcou aí a cidade na época dos anos 50, de 1950. Eu, pessoalmente, não conhecia a história da Cintura Fina. Eu já tinha ouvido falar. Ela é um daqueles personagens famosos de BH, assim como o Hilda Furacão. Pessoas que existiram nessa cidade. Eu sabia que ela tinha existido. Mas, realmente, nunca tinha me aprofundado muito em conhecer sobre ela. Então, ele lançou esse livro chamado Enverga, Mas Não Quebra, para contar a história dela, né? Porque, de acordo com ele, é muito importante que as pessoas conheçam, né, a história da Cintura Fina, porque ele se deparou com a história dela. Ele estava fazendo a pesquisa do livro anterior dele, que é O Paraíso das Maravilhas, Uma História do Crime do Parque, que é um crime bem famoso que aconteceu em BH também, que foi lançado em 2008. E aí ele se deparou com a Cintura Fina, que estava ali, não envolvida no crime, mas envolvida na história, na época, né, que se passa em 1953. E aí ele começou a pesquisar sobre ela e ele percebeu que todo o material jornalístico que existia falando sobre a Cintura Fina era só falando que ela era uma travesti perigosa, que ela vivia saindo e voltando da cadeia, que todo mundo da cadeia amava ela, porque aparentemente ela tinha relações sexuais com todo mundo dentro da cadeia. E que ela era super especialista em usar canivete, inclusive ela dava aulas para as pessoas de como usar canivete e tal. Mas ela sempre era conhecida só por isso, né? Pelo estereótipo e pelo quase personagem, vai, que tanto as pessoas quanto a mídia criavam. E ele queria contar mais sobre a vida dela, né? Que era uma mulher negra, transexual, com 1,78 m de altura e um temperamento bem forte. Então ela estava ali na mira das pessoas, né? Então ela vivia sofrendo agressões da polícia. Tinha problemas, né, o tempo todo, porque na época ela não tinha uma transição entre 1 bilhão de aspas do que as pessoas consideram às vezes completa, né? Então ela estava ali transitando entre o feminino e o masculino, e isso rendeu para ela muitas coisas contra ela, né? Então ele queria justamente contar essa história de resistência da vida dela, porque era uma pessoa que não foi retratada de forma justa aí pela imprensa da época e tudo mais. Então, ele lançou esse livro, vocês já podem comprar online, aí o preço médio é R$ 58,00. A gente vai deixar o link da editora, que é O Sexo da Palavra, e aí vocês podem, através do site da editora, procurar o livro aí para poder comprar. Mas eu fiquei bem interessado. E correção, na verdade é navalha, que era a arma dela, não era canivete. Olha, a Cintura Fina, eu conheci ela de nome, mas também daquelas reportagens sensacionalistas da TV dos anos 90. Mas assim, era um nome que ficou na cabeça e ecoava, né? Uhum. E é isso, Mori. Já que estão na moda de adaptar livros pra TV, fica a dica, produtoras de audiovisual do Brasil. Exato. Continuando aí o que o Cairo deu um pouquinho de spoiler. Esse último sábado, agora dia 23, o MC Fiote, que é o dono aí da famosa música Bum Bum Tam Tam, lançou o remix oficial da vacina do Butantan, de Bum Bum Tantan. O hit já tinha meio que virado um hino da vacina, pela semelhança de Bum Bum Tantan com Butantan. E aí ele aproveitou isso aí e foi lá na sexta-feira, dia 15, na sede do Butantan, e gravou um clipe com os funcionários, com o pessoal que trabalha tanto em laboratório, quanto o pessoal que trabalha na segurança, quanto o pessoal que trabalha no atendimento, juntamente, inclusive, com o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, e uma caixa da vacina do Coronavac. E aí, em entrevista, ele inclusive disse que foi super fácil adaptar a letra, porque ele só começou, em vez de falar de coisas sexuais, ele falou da vacina. Então, o clipe já tá no YouTube, se vocês quiserem assistir, é maravilhoso. Eu vi hoje de manhã, quando eu acordei, porque a Erika Hilton postou no IGTV dela, e eu achei maravilhoso o clipe. E, sei lá, gente, no meio de tanta merda, é bom a gente ter motivos pra comemorar. Então, é uma música que tá comemorando a vacina que foi feita aqui. Então, assim, simplesmente maravilhoso. Parabéns pra MC Fiote. Faz mais pelo Brasil do que o bosta do presidente. E o clipe, gente, foi feito pela Condzilla. Coisa não é pouca, não. Uhum. Condzilla, que é basicamente o Timbaland do funk brasileiro, né? É, eu acho que a Condzilla pode ser considerada uma das maiores produtoras audiovisuais do Brasil nesse momento, com certeza. Olha, eu vou te falar que no termo de música, eu acho que em questão de produção audiovisual, eles são um dos maiores hoje em dia. E foi também a primeira produtora vinda da periferia do Brasil que chegou à Netflix. Pra quem não assistiu Sintonia, vá assistir Sintonia agora. E por último aqui, uma diquinha cultural pra vocês, é que o Cine Queer, que é um festival de filmes aí produzido em Natal, capital do Rio Grande do Norte, pela primeira vez vai poder ser assistido em todo o país, porque ele vai ter uma divulgação aí de filmes de forma online e gratuita. Isso é muito importante. Então, entre o dia 24 de janeiro, que foi ontem, domingo, até o dia 31 de janeiro, eles vão apresentar 12 produções de temática LGBT aí, através do site Todisplay. Então, é um streaming aí aberto para todo mundo. Então, vocês podem entrar em todisplay.com.br e acessar os filmes. Entre os filmes que vão estar disponíveis, vamos ter 4 longas e 8 curta-metragens, a maioria deles produzidos a partir de 2015, mas são filmes mais recentes, inclusive o Vento Seco, do Daniel Nolasco, o Mães de Derek, que é um filme inédito, que também vai passar aqui, Corpo Elétrico, o famoso aí Corpo Elétrico, que até hoje eu não consegui assistir, do meu homônimo Marcelo Caetano. É a sua chance. Pois é. E também Tangerine, de 2015, que é um filme norte-americano que conta a história de uma mulher transexual que sai da prisão e vai se vingar do ex. Então, se vocês quiserem assistir aí os filmes, entrem lá no Todisplay. Já começou a transmissão, né? Então talvez a gente tenha perdido aí algum filme de domingo que a gente não avisou pra vocês, mas se você tá ouvindo isso no dia que a gente lança, a gente vai deixar o link aqui do Todisplay pra vocês, mas já fica ligadinho lá e vê qual é a programação certa dos horários pra você não perder nada. Vamos agora então para o nosso giro internacional, começando por eles, os Estados Unidos, que conseguiram finalmente cortar aquela árvore de laranja podre, né, que estava lá na Casa Branca. O Joe Biden, assim, nos primeiros minutos que ele sentou como presidente dos Estados Unidos lá na sala oval, no escritório oval, no salão oval, não sei como é que a gente fala em português, mas... Acho que é salão. Salão oval, enfim. Cumpriu o que prometeu em campanha, que foi assinar, no day one, no primeiro dia, diversas ordens executivas desfazendo várias desgraças e merdas que o governo Trump fez também através de ordens executivas. Mas o nosso foco aqui é a questão LGBT. Joe Biden cumpriu a promessa que havia feito à militância LGBT dos Estados Unidos e reverteu vários tipos de políticas instituídas no governo Trump, inclusive aquele banimento lá das pessoas trans do exército e principalmente a questão da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em relação às políticas públicas antidiscriminação das pessoas LGBT em ambientes de trabalho e no mercado de trabalho como um todo. A Suprema Corte, em 2020, tomou uma decisão de interpretação da Constituição em que o artigo do Ato de Direitos Civis lá de 64 foi interpretado para ter a sua aplicação expandida, e é um artigo que se refere à discriminação das pessoas em ambientes de trabalho, mas na linguagem da época ficava uma coisa muito vaga e ampla, referente à origem, natureza, gênero, essas coisas todas. A interpretação da Suprema Corte dos Estados Unidos no ano passado foi que realmente isso significava que as pessoas, através dessa lei, não poderiam ser discriminadas também pela sua identidade de gênero, sua expressão de gênero e a sua sexualidade. Isso causou, obviamente, furor entre os conservadores, etc. e tal. Porém, essa decisão se aplica ao povo civil dos Estados Unidos como um todo. E as pessoas que são servidores públicos federais, assim como no Brasil, são regidas aí por outras regras e leis internas. O que o Biden fez? Além de reconfirmar essa decisão da Suprema Corte, ele, na sua ordem executiva, incluiu a expansão para que a mesma regra fosse aplicada no âmbito trabalhista federal do governo dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que todos os funcionários do governo dos Estados Unidos, no país inteiro, também estão protegidos de discriminação no ambiente de trabalho em razão do seu sexo, gênero, expressão de gênero e sexualidade. O que significa isso? Significa que absolutamente ninguém, agora ninguém mesmo, nos Estados Unidos pode ser demitido ou negado uma oportunidade de trabalho em razão aí da sua questão de gênero. E se isso acontecer, a pessoa que executou aí a discriminação pode ser punida legalmente. Não é só uma questão civil, amores, agora é uma punição legal, que pode ser processo, prisão, multa, serviços comunitários, né? Porque nos Estados Unidos não é igual no Brasil, em que a justiça civil tem punições X e a justiça legal punição, justiça penal punição Y. Não. Lá as punições são compartilhadas e depende realmente do caso e das decisões do juiz. Então, gente, é assim. O que isso significa? Significa que, bizarramente, os Estados Unidos agora são o único país em que esse tipo de proteção é integral, que serve todos os funcionários públicos e da iniciativa privada, sem exceção. Parabéns, então, aí pelo Biden por ter cumprido a sua promessa. E aí várias lideranças LGBT dos Estados Unidos disseram que só dele ter dado essa canetada para resolver esse problema, que é uma questão muito grave nos Estados Unidos, mas muito grave mesmo, já dá um pouquinho mais de espaço para os militantes nos Estados Unidos respirarem e focarem em outras questões que ainda precisam ser resolvidas. O Biden também acabou por fazer um outro pedacinho de história aí, que é, ele nomeou a primeira pessoa transgênero para um cargo no mais alto escalão do governo dos Estados Unidos. Quem foi nomeada foi a doutora Rachel Levine. Ela foi nomeada para ser a vice-secretária nacional de saúde. Vai ocorrer ainda aquele ritual de confirmação dela pelo Senado, né, que sempre acontece com esses cargos no alto escalão dos Estados Unidos. E ela foi escolhida porque ela era, pelo menos até o momento, né, agora ela é vice-secretária nacional de saúde, mas ela era uma das lideranças do órgão de saúde do estado da Pensilvânia. E ela ganhou ali uma certa projeção nacional porque ela foi uma das principais lideranças responsáveis no combate à Covid-19 no estado da Pensilvânia. E ela é considerada ali uma heroína estadual a essa altura do campeonato. Foi por causa dessas credenciais que ela foi nomeada aí pelo Biden para, inclusive, trazer várias das políticas que eles conseguiram aplicar no estado da Pensilvânia para o âmbito nacional dos Estados Unidos. Então, assim, ela já chega com uma banca imensa nesse cargo e também com o objetivo de reverter várias das políticas desastrosas que o governo Trump fez aí durante a maior parte da pandemia que nós vivemos até agora. Parabéns, então, aí para a doutora Levine. E eu vou ler a nomeação burocrática inteira do cargo dela, que é secretária assistente para a saúde no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. A questão de ser vice-secretária é porque ela vai ser basicamente a número 2. Mas é grande isso. É muito grande uma pessoa trans num cargo que nesse momento é de destaque. E não só destaque, mas assim, trabalho. Ela vai trabalhar igual uma quadrada. É basicamente isso. E assim, obviamente a gente sabe que muito disso é uma certa tokenização também, né? A gente não é inocente. Mas, ainda assim, é uma pessoa extremamente competente, pelo que ficou claro, pelas credenciais. E eu imagino que vá fazer um ótimo trabalho. Então, assim, ainda que ela inicialmente esteja sendo usada como uma espécie de token, eu espero muito que tudo dê certo e que ela ajude, né, os Estados Unidos a passar por essa merda, porque eles estão quase tão horríveis quanto a gente está aqui no Brasil. Então, ainda na América do Norte, nós vamos para o México, que se tornou o primeiro país do planeta Terra a instituir a seguinte regra eleitoral. Já a partir deste ano, ou seja, efetiva imediatamente, todos os partidos e coligações serão obrigados, eu vou repetir, obrigados a ter candidaturas de pessoas LGBTs para cargos legislativos no México em todos os níveis. Por que que eu digo em todos os níveis? O México tem um sistema legislativo distrital misto. É bem diferente do brasileiro, mas assim, eles têm uma Assembleia Nacional, assim como existe no Brasil, mas as esferas mais abaixo são divididas em distritos e províncias. Então, existe aí uma misturinha de camadas, e a eleição reflete isso, porque as pessoas elegem diretamente as pessoas da Assembleia Nacional, mas as assembleias distritais e de províncias são eleitas a partir de listas que os partidos soltam. E aí, qual é a grande questão aqui? São 300 distritos no México, ou seja, são 300 casas legislativas aí para cada distrito, no total. E cada partido, coligação, tem que apresentar ao menos 2 candidaturas de pessoas LGBTs para cada um desses 300 distritos. Que se a gente for pensar em porcentagem é um pouquinho desequilibrado, mas num cenário nacional dá já um peso ali maior, principalmente porque é obrigatório. Para as de província, também existe a exigência, a questão das listas, né, como eu disse, que cada lista que os partidos e coligações soltarem tem que ter pelo menos uma pessoa LGBT entre os 10 primeiros nomes da lista. Outra coisa importantíssima é os suplentes das candidaturas LGBTs obrigatoriamente também têm que ser pessoas LGBTs. Isso eu achei muito interessante e atenção ao detalhe nessa regra. Ou seja, se alguma pessoa LGBT eleita tiver que deixar o cargo, ela ainda assim vai ser substituída por outra pessoa LGBT. Junto dessa regra também foi estabelecida a regra de obrigatoriedade para candidaturas de pessoas indígenas, pessoas com algum tipo de deficiência ou discapacidade e pessoas negras. Ou seja, eles resolveram aí cobrir todas as bases. Por que é importante que essa regra foi estabelecida pela Justiça Eleitoral do México para ser efetiva imediatamente? Porque eles têm um pleito legislativo programado para junho deste ano. Ou seja, a coisa vai começar a mudar já em junho no México. Eu confesso que estou muito ansioso para acompanhar essa primeira eleição aí com essas candidaturas obrigatórias, não só de pessoas LGBTs, mas esses outros grupos minorizados, porque juntando todas essas regras de pessoas LGBTs, pessoas indígenas, pessoas com deficiência e pessoas negras, sendo que elas não são cumulativas, certo? Elas têm que ser todas cumpridas, não é ou, é e. Isso é muito importante. O quão o cenário dos políticos eleitos legislativos e quanto isso vai refletir na prática da política mexicana. Eu acho que realmente vai ser um impacto muito, muito grande. E tomara que ajude, né? Porque o México atualmente, politicamente, está tão bagunçado quanto nós. Assim, então, que isso seja justamente o, como é que eu falo, a renovada, vai, que precisa, né? O cenário político entrar novas pessoas, com novas visões, novas trajetórias. Eu acho que pode ajudar bastante. A questão do México também política é que, assim, se vocês acham que o Brasil é cadelinha dos Estados Unidos, a influência que os Estados Unidos exerce, de maneira corrupta mesmo, tá, gente? Na política mexicana é um negócio que a gente não faz nem noção. Mas, assim, mesmo, não fazemos noção alguma. E uma das grandes questões do México, assim como no Brasil, é a questão também da representação indígena. E existe uma disparidade na representação política, principalmente legislativa. Então, assim, isso realmente vai mudar muita coisa. E talvez enfraqueça o tentáculo estadunidense dentro da política mexicana. E eu realmente acho que pode chacoalhar muito, muito mesmo o México. Então, parabéns para o México, que é o primeiro país do planeta a instituir regras desse tipo. Até então, o máximo que nós tivemos de esforço de, vamos tentar dizer assim, justiça representativa em vários países do mundo, são regras de paridade de gênero, e são regras de paridade de gênero binárias. Homem e mulher, nada para além disso. Então, o México é o primeiro país do mundo que dá outro passo aí nesse tipo de regra. Então, parabéns, e vamos acompanhar os impactos, e principalmente, com certeza, vamos aqui falar notícias quebrando, espero eu, das candidaturas LGBTs para as eleições legislativas de junho no México, que serão muitas. Exatamente. Para terminar, nós temos aqui uma notícia curiosa e... é uma notícia boa, mas que expôs aí coisas ruins. O Bolo Okupe, que é filho de um antigo assessor presidencial da Nigéria, saiu do armário, vamos dizer assim, no Instagram, com um post em que ele tá com um shortinho arco-íris, uma bandeira arco-íris nas costas, assim, sorrindo. E a legenda da foto é só assim: "Yes, I'm gay as fuck." Sim, eu sou gay pra caralho. É isso, basicamente. Um beijos. A repercussão já não foi tão positiva assim. O próprio pai dele, o Dr. Doyin Okupe, já disse no Instagram e no Twitter que não concorda, que vai ser um desafio espiritual para toda a família, porque eles são cristãos evangélicos, e que vai ser difícil lidar com isso, principalmente essa exposição tão grande do filho, e que ele está envergonhado do filho ter feito isso dessa maneira e não ter mantido as coisas assim no âmbito do privado. O presidente para o qual o pai do Bolu trabalhou, que foi o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, que deu declarações do tipo: ser gay é antibíblico e anti-africano, na sua época de presidente da Nigéria. Oi? É. Para além disso, o Bolu disse que a reação da família, ele já sabia qual era, porque ele já tinha comunicado à família, mas que ele ainda assim ficou um pouquinho triste do pai dele ter feito esses comentários nas redes sociais, meio que atacando ele. Mas que a pior questão veio de pessoas aleatórias na internet, principalmente e infelizmente de outros países do continente africano, que ameaçaram basicamente o Bolu de assassinato se ele alguma vez pisasse novamente no continente africano. Inclusive um deles dizendo que se alguma vez ele pisar no Quênia, e se ele já estivesse no Quênia, a essa altura ele já seria um cadáver. Meu Deus. É tenso. O Bolu disse que ele tá tranquilo com o que ele fez. Ele fez depois de pensar, uma decisão, e ele sabe das consequências. E ele vai tentar aí ignorar essas questões, mas chamar a atenção para o perigo que as pessoas LGBTs ainda correm na África. Ele atualmente mora na França, então ele realmente está geograficamente um pouquinho mais seguro, né, aí em relação a isso, está longe da família. E ele deixou aí uma resposta, um argumento a todas essas pessoas que estão usando, né, o Cristo e a religião para atacá-lo, para dizer o seguinte: cala a boca, vai tomar no cu. Seria maravilhoso. Abre aspas: "A religião de vocês transformou alguns de vocês em imbecis psicóticos e que acham que é ok matar as pessoas. Primeiro, vocês dizem para eu ficar na França por causa da estupidez de vocês. Queridos, quem vocês acham que levou o cristianismo para a África?" Fecha aspas. Basicamente é isso. A Europa levou basicamente genocídio, cristianismo e doenças para o mundo inteiro. Pois é. É aquele negócio, né? Homens brancos trazendo a desgraça. Sim, sim. E para fechar, a gente vai para o nosso Boletim Drag Race, o seu drop semanal sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Hoje está curto, de certa forma, mas tem coisas grandes aí que aconteceram. E a primeira delas foi logo na segunda-feira passada, quando a World of Wonder anunciou que RuPaul's Drag Race Austrália agora se chama oficialmente RuPaul's Drag Race Down Under. Eu imagino que a mudança do nome seja por vários motivos, né? Mas eu acho que os principais são pelo fato de que começou a ser gravada a temporada agora no dia 21 de janeiro. E ela está sendo gravada na Nova Zelândia. E ela não tem queens apenas australianas, mas também da Nova Zelândia. Então, eu imagino que por isso eles transformaram no Down Under, né? Eu acho que teria sido mais interessante se eles tivessem logo de uma vez aberto as porteiras e fosse RuPaul's Drag Race Oceania e drag queens da Oceania inteira pudessem se inscrever, porque eu pelo menos espero que não sejam só queens brancas, mas já pensou drag queens das Ilhas Polinésias? Que bafo que seria? Seria incrível. Drag queens Maori. Uau. Tem muito espaço aí, gente. E foi anunciado que a temporada vai ao ar ainda este ano de 2021 em dois canais principais aí na região, que é a Stan, que é um serviço de streaming australiano, e na TVNZ On Demand da Nova Zelândia, sendo produzida pela World of Wonder em parceria com a Stan Original Productions da Austrália. Cairo Braga, eu queria sua opinião numa coisa. Se eles estão começando a gravar no dia 21 de janeiro, lançar no mesmo ano é uma coisa praticável, assim? Olha, eu vou falar o seguinte. A World of Wonder calou a minha boca, porque eu jurei que nós não teríamos o RuPaul's Drag Race Estados Unidos regular no primeiro semestre desse ano, porque a temporada acabou sendo gravada o quê? Em setembro. E estreou dia 1º de janeiro de 2021. Também tem RuPaul's Drag Race Reino Unido, que foi gravado em duas partes. Nos primeiros episódios tá todo mundo feliz, né? Até um momento. E depois vai virar a bancada, o caixa da Riachuelo. E, de novo, também foi em, basicamente, setembro, outubro, que voltaram as gravações de Drag Race UK e já estreou a temporada. Então, assim, acho que tudo é possível. Bom, de qualquer forma, de acordo aí com o Fenton Bailey e o Randy Barbato, disseram que o elenco incrível de Queens vai ser uma inspiração para todos vocês. Estamos muito felizes, muito empolgados. E anunciaram, junto aí com essa entrevista, babando o próprio ovo, que, além, né, de estar disponível nos canais que eu comentei, vai estar disponível no resto do mundo, nos países onde a Wall Presents Plus tem alcance, né? Por exemplo, no Brasil temos Wall Presents Plus, e vai estrear no mesmo dia em que estrear lá na Nova Zelândia e na Austrália. Olha, pra Drag Race Down Under, eu quero duas coisas. Um, não quero um elenco inteiro ou mesmo majoritariamente branco, porque na Austrália existe um movimento migratório imenso do sul da Ásia e do leste da Ásia, muitos imigrantes mesmo, e porque existem as populações originárias em ambos os países. Então existem as populações aborígenes na Austrália e as populações maoris na Nova Zelândia. E aí, se eles me meterem um elenco de 12 queens em que 11 são brancas, vai ser difícil. Vai ser muito complicado. E a segunda coisa que eu quero é Karen from Finance. Sim, queremos Karen from Finance. Inclusive, eu fiquei pensando aqui no que você falou. Seria muito interessante se as edições de RuPaul's Drag Race fossem subcontinentes, né? Tipo, sei lá, RuPaul's Drag Race Saara, que aí pega a África Saariana toda. E aí RuPaul's Drag Race Jungle, sei lá, pega a África Subsaariana. RuPaul's Drag Race Dragons, que pega o Sudeste Asiático. RuPaul's Drag Race Northern, que pega norte ali da Europa todo. Ia ser interessante. Coisas um pouco mais abertas, sabe? Até porque se for de país em país, fodeu, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter 1 milhão de... Imagina. Pois é, mas é aquela coisa, né? É o lucro que importa. Então, quanto mais nichado e maior número de franquias, melhor pra RuPaul, né? Hahaha, dinheiro. É, ou então eles podiam fazer por idioma, sei lá. RuPaul's Drag Race inglês, RuPaul's Drag Race espanhol, RuPaul's Drag Race português. Porque aí você pode juntar, por exemplo, RuPaul's Drag Race português. Somos 11 países que falamos português. Então seria interessante ter todo mundo junto. Enfim, né? Tô aqui elucubrando da minha cabeça porque eu sou maluco. Mas enfim, se você está empolgado aí para RuPaul's Drag Race Down Under, aguarde. E sim, RuPaul estará na apresentação, ok? Vai ser ela, Michelle Visage e um outro jurado ainda a ser anunciado. Mas é isso. Ah, e teve muita gente que não entendeu Down Under. Mas isso é de uma expressão, principalmente em inglesas, eu acho, né? Tem pra se referir ao pessoal da Austrália, que é The Thunder Down Under. Que inclusive tem uma música com esse nome, certo? Tem uma música chamada Down Under, que é do Main Network, que eles mencionam o Thunder from Down Under. Main Network, que é uma banda australiana, claro. Sim, mas é este o motivo. Então, ok, né? Que venha mais uma aí. Estamos aguardando mais notícias. Agora, a próxima notícia é uma notícia bem chata, mas eu não sei se todo mundo se lembra, mas nós falamos aqui no Notícias Quebrando, mas em 2019 foi publicado uma série de denúncias de abuso sexual, inclusive algumas incluindo abuso sexual contra menores aí, né? Então, no caso, pedofilia, da Soulja, né, da drag queen aí que participou da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. A gente na época divulgou, né, a gente comentou bastante. Os casos sobre a Soulja são bem parecidos, mas um pouco menos físicos, vai, vou colocar assim, que os que a gente também comentou com vocês da Sharon Needles. Mas são inúmeras fontes e com relatos bem detalhados aí sobre toda essa história da Soulja. E aí, o que aconteceu de novidade, entre aspas, nesse caso, é que na última semana, mais uma pessoa apareceu postando aí sobre um abuso que ele tinha sofrido da Soulja, que foi o Kevin, né, um usuário chamado Kevin. E aí, a Soulja respondeu, né, pela primeira vez, aí ela não tinha respondido antes as outras acusações, mas pela primeira vez ela respondeu. E ela fez uma carta dizendo que ela estava muito arrependida, que ela cometeu sim erros, mas que ela não cometeu vários dos erros que os relatos, lembrando, os múltiplos relatos, falam sobre ela, e que ela não ia aceitar isso e que ia agora dar uma afastada dos palcos e recorrer à justiça, né? Então ela vai provavelmente processar as pessoas que fizeram essas alegações aí sobre ela, mas que por enquanto ela vai dar uma sumida. E aí, seguindo isso que aconteceu, várias outras pessoas também postaram mais relatos sobre os casos de abuso da Soulja. Inclusive, um deles com a pessoa postando prints. Então, não estamos mais falando apenas de he said, she said. Temos prints de Soulja dando em cima de uma pessoa pelo chat do Instagram quando a pessoa era menor de 18 anos. A gente não vai aqui falar de todas as situações, né? Porque são muitos casos e eu acho que são coisas fortes para quem passou por esse tipo de abuso aí. Então, a gente vai deixar o link para vocês de duas matérias bem grandes que o pessoal lá do Draglicious fez. Então, se vocês quiserem ler, eles não só compilaram tudo o que foi dito na internet com as imagens originais, mas eles também traduziram. Então, caso você prefira ler aí em português, tem lá, a gente vai deixar os links da matéria para eles. Obrigado, Draglicious, por ter feito a curadoria de toda essa confusão aí. E uma pessoa, inclusive, que comentou sobre o caso, falou que estava rindo do pedido de desculpas, entre aspas, da Soulja, sendo que ela literalmente tinha mijado nele sem o consentimento dele quando ele tinha 18 anos. E ele estava em Schaumburg, que eu imagino que seja alguma cidade ali próxima de Chicago. Então, assim, realmente parece que a gente não tem um minuto de paz, porque cada dia que passa aparece uma podreira de alguma dessas drags. Soulja, então, morre inesquecível, né? É, já tinha morrido. Acho que assim, pra caso de falou merda, tipo a Gretchen lá, a cantora, falou merda, eu só ignoro, eu não vou ficar indo atrás, dando curtida no trabalho, divulgando o trabalho e tal. Agora, no caso de abuso sexual, pra mim aí é realmente, tipo, morreu, é inesquecível. Não tenho o menor interesse nem de acompanhar notícias sobre essas pessoas, sabe? Então, desculpa novamente pra gente não dar notícia completa aqui, mas a gente tá evitando, às vezes, tocar nesses pontos meio pesados, porque, né, a gente sabe que não é todo mundo que gosta e quer ler esse tipo de relato. Então a gente vai poupar vocês, mas vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E uma última anedota pra gente deixar o clima um pouquinho mais leve. Vai começar, né, o Big Brother Brasil aí. Acho que começa hoje, inclusive, no dia que estamos lançando esse programa, dia 25. E uma das fotos que chamou a atenção das pessoas aí é que o banheiro do Big Brother dessa edição se parece muito com o banheiro improvisado que tinha na workroom de Drag Race, no All Star 5. Então lembra aquele banheiro que elas iam para poder enfiar o batom lá dentro da caixa, para poder fazer toda aquela palhaçada do All Stars? É extremamente parecido o banheiro do Big Brother. Então, se vocês quiserem aí, pode procurar, vocês vão achar fácil na internet e tal, mas procurem aí banheiro do Big Brother 21 e vocês vão ver que basicamente fizeram aí um banheiro idêntico ao da RuPaul, que eles construíram para as queens votarem umas nas outras. Talvez seja uma mensagem subliminar do clima que eles querem para o Big Brother, talvez. E esse é o fim do Boletim Greg Race. O Notícias Quebrando hoje teve informações do UOL, do Estadão, do Tecnoblog, do Interminutos, do Metrópolis, do G1, do Público, do Pink News, do Guia Gay São Paulo, do Draglicious, do New Now Next e do Diário 24 Horas. Bom, e eu vou começar as indicações de hoje indicando um artista que eu não me lembro se eu já tinha comentado aqui, que é um artista de BH, que eu conheci há pouco tempo. Na verdade, eu conheci ele por causa de um clipe de uma música maravilhosa que ele fez com o Jalu, que é o Benti, que é um músico formado em audiovisual, companheira de Caio Braga, que ele fez parte do Falso Coral, 6 anos, onde ele tocava viola, e aí ele começou um projeto solo em 2017, que ele lançou a primeira música dele, que se chama Gostar de Quem, que é uma música muito fofinha, e aí ele vem lançando várias músicas, ele lançou um disco, inclusive, se eu não me engano, ano passado mesmo, 2020, e está gravando o seu segundo disco. Mas assim, é uma musiquinha muito gostosa, é muito fofo, e é uma coisa que eu gosto, porque ele mistura uma coisa um pouco de música de viola, música um pouco mais tradicional, assim, do cerrado brasileiro, com temáticas LGBT, ele é um músico LGBT, então, na mesma pegada aí que eu indiquei pra vocês, o tango lá do pessoal do Daniel Me Estás Matando, agora eu indico uma coisa viola, que é o Benti, daqui brasileiro, então escutem Benti. Pra achar mais fácil, Benti é com M, então é Benti, mas é junto. A minha indicação também é musical. Se vocês acompanham me nas redes sociais e também acompanham o Eurobavos, vocês já sabem que a temporada de seletivas nacionais está em pleno e todo vapor. E nós já temos boas canções aí. Apesar de estar todo mundo, no geral, muito no clima de melancolia e tristeza, e, enfim, né? Existem canções boas que estão surgindo disso, algumas tristes, outras mais alegres. Mas o que eu vou indicar para vocês é o seguinte. Primeiro, assistam os 3 vídeos e ouçam as 3 músicas da Eden Aline, que vai ser a cantora que vai representar Israel esse ano no Eurovision. E a seletiva nacional Israel, eles escolhem a cantora, e aí a cantora canta várias músicas e o público escolhe, na verdade, a canção e não a cantora. A Eden ia representar Israel ano passado, mas enfim, foi cancelado o Eurovision. E ela é uma cantora israelense de origem etíope. E ela é absolutamente maravilhosa. O meu sonho é que ela se torne uma popstar mundial, porque ela é muito foda em tudo que ela faz. E as 3 músicas desse ano são muito boas. Mas dou destaque aqui para La La Love, que tem ali a sua influência de funk carioca. E o funk carioca chegou em Israel e vai chegar à Eurovision, talvez, hein, gente? Ó, existe essa possibilidade. Olha só. Bafo, né? Mas já escolheram qual das músicas que vai? Ainda não foi escolhida, então, a música dentre as 3 dela. Mas pela análise aqui da equipe do Eurobafos, nossas conversas internas... As profissionais no assunto disseram que... E também pelos comentários que as pessoas deixaram nos vídeos. E também a reação no Twitter e no Instagram. Aparentemente, La La Love é que vai vencer, porque a votação vai ser online. Outra indicação que eu tenho pra fazer é dos lituanos, do The Roop, que também iam representar o seu país na Eurovisão ano passado com uma música ótima chamada On Fire, ou seja, eles ganharam a seletiva lituana. E esse ano estão concorrendo novamente na seletiva lituana, claro, com um tema novo chamado Discoteque, que é basicamente, eu faço a discoteca aqui mesmo na minha sala. Ou seja, é uma perspectiva pandêmica de isolamento social, mas é uma perspectiva mais animadinha. E a música e o clipe são absolutamente excelentes. Então, The Roop, R-O-O-P, Discoteque. São os vídeos assim que estão valendo a pena no momento. E talvez nas próximas semanas eu indique mais músicas pra vocês. Mas agora é as quatro, são essas. As três da Eden, Aline e The Roop Discotheque. É isso, vão lá no YouTube e assistam, porque vale a pena. Os vídeos valem muito a pena. E o Notícias Quebrando está sempre disponível toda segunda-feira para você no seu feed ou no nosso site, thelibrariesopen.com.br, ou então no nosso YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcast. Você pode ouvir também no Spotify, em todos os serviços de streaming, quando você quiser. Segunda-feira cedinho tá aí para você. Se você quiser contar para nós qual foi a sua experiência catastrófica no Enem, manda um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou então comente o post desse episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, também no nosso YouTube, e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, @cliopodcast, no Twitter e no Instagram. Além disso, não se esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/thelibrariesopen. Veja lá as nossas recompensas, metas e escolha a sua faixa de apoio a partir de R$3. E nós nos ouvimos e nos falamos hoje, mais tarde, lá no The Libraries Open para falar sobre o quarto episódio da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race, com a presença dela mesma, a dona aí da 13ª temporada, Xoxota Monteiro. Nos vemos essa noite, mores. Beijinhos! Mua! Beijos na bunda, boa segunda. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.